I can't understand it. You can't be living just for sex and only for sex and nothing but sex alone. It's disgusting. What is this bullshit you are talking about? The only thing worth living for, as far as I'm concerned, is a nice, juicy, wide-open cunt hole. This is the meaning of life for me, when I'm stuffing my cock into a nice, slimy pussy. The rest is all horseshit. Your sense of values are really impressing me. Wait till I shove it up your ass. What up, Frankies? Billy Paul. Com raiva e esfome, ato passa e com os meus canibais. No rodízio de carne humana, arrancar os teus órgãos vitais. A rasgar-te a puta da mona, mais rápido butterflies. Até tu ficares laminado, pela minha raiva até cais. Bits por mais tão crítico, se eu estou na tuga com os reais. A chicotear os filhos da puta, os meus rivais. Bebo do sangue à destruição, até já não tem mais. Como um vampiro que mata a sede, raiva instrumentais. Não me pares na tuga, nem com artes marciais. Sou Messi, como o Freddy Krueger, trinchar tuas genitais. Nem falas mais, eu sou dos tais, rebenta a tua pista. O meu rap levou-me a assassinar-te como um terrorista. Hoje que a tuga conquista, mais um atentado bombista. A minha violência fura tripas com os meus fila ativista. Deixa de merdas, qualquer rapper se espicha. Eu foda-te a fama só para sentires o meu veneno de artista. Sou um alpinista no meu topo, penso otários sem remédio. Paz onde a tuga mais herdados, nunca filha do Eusébio. Com essas chipas estás na merda, tens de cagar para o sério. Devias ir aprender parkour até te atirares um prédio. Um projeto elaborado, és um rascunho. Não gastei mais dicas contigo, és o meu punho. Só das para grupo e andas armado em rameira. Eu violo o som do meu chicote, pior que o Paco Bandeira. Mais cana com esse seu rap do caçar a norte. Utilizar o próprio estômago num grande transporte. Meu skill é uma cadeira elétrica a propagar um choque. Na tua espinal medula até te levar à morte. Falta ter sorte para escapares imunocorte. Meu skill é forte, sempre a disparar balas forte. Sou um concorda a fazer rap, não há quem discorde. Que eu explodo com a merda do teu crânio, mesmo mau lord. Meu rap não é de quem ladra, é de quem morde escuta. Ninguém te mandou falar com estranhos, por isso morre puta. Tô na recruta, apanha falsos, gente em câmara oculta. Com mais ódio com um estripador a decapitar-te à bruta. Falas demais, andas com muita mania. Mas quem diria que tu e a tua cruta cagam só frente a antraxofobia. Se eu deixasse a tua gota, o rap morria. Não ias aguentar a pressão de não baitar um dia. That girl is pretty kinky, yeah. I really like your taste, hey, hey. That girl is pretty kinky, yeah. I really like your taste, hey, hey. Arrepende cruz de rappers, não sei se tu me checas. A maltratar os beats com linhas perversas, eu não vou em conversas. Vê lá, não te esqueças que eu estou firme no rap e tenho tropas em cavernas. Já que já ouviste isto, então cala-te e diz-me porque é que continuas armado em cisne. Andrax está na track, diretas dos moleques a fazer boa música para o pips que eu percebo. Mas meu, chega, entraste na arena, agora vais ser cortado em portas bem pequenas. Rappers só falam de pussies, lutam por pitas burras. Eu já estou mais à frente, ponho mães a bater uma. Não fico chateado, não disse nomes na coluna. Mas agora só para a gente existe, não é melhor que a tua. Espalha em todos os sentidos, caguei se estás comigo. Vim para ofender os números, me deixam mal do intestino. Tu sabes de onde eu vim, o sítio é BSA. Eu tenho um grande background e tua prima também. Vá, meu puto, fica bem, estou busy no divã. Cansei da tua mãe, agora pina tua irmã. Yeah, ha. É Funk ID, man. Anthrax.